a interrupção da gestação até a 20ª semana. Mas, no conceito popular, é a interrupção da gestação em qualquer idade gestacional. E esse projeto que tem aí descriminaliza o aborto até o momento do parto. Ou seja, um minuto antes da criança nascer, a mulher tem opção de terminar com a vida do seu filho. É esse o projeto, a PL 1135, que é esse o projeto que está aí. Né? A deputada, ela foi, a ex-deputada Jandira Fegali, ela foi assim, muito, digamos assim, ardilosa. Né? Ela coloca que é legalizado até a 12ª semana, mas tira a punição a partir da 12ª semana. Então, a gente lendo o projeto, a princípio, a gente entende que está legalizado só até 12 semanas, mas quando, no último inciso, despenaliza tudo e não fala dessa despenalização que acontece até o momento do parto. Bom, então eu vou começar falando desse doutor, Bernard Nelson. Ele praticou 5 mil abortos nos Estados Unidos e depois ele compreendeu a grande besteira que tinha feito e saiu pelo mundo falando desses 5 mil abortos. E ele fez uma conferência em 82, em Madrid. Nessa conferência ele falou: eu pratiquei 5 mil abortos. E nessa conferência ele abriu o jogo de como eles, né, quando ele tinha a cabeça abortista, como que eles pensam e como que eles agem. E eu acho que é importante que a gente compreenda isso. Por quê? É porque a partir dessas colocações dele, nós compreendemos o que acontece de mentira no nosso país e como nós podemos lidar com essa questão. E ele dizia, né, em 1968, dizíamos que na América se praticava 1 milhão de abortos clandestinos, quando sabíamos que não passava de 100 mil. Mas esse número não servia, e por isso multiplicávamos por 10. Pode passar ao próximo. Né? Em 2005, o nosso Ministério da Saúde, através da Agência de Informação do Ministério, divulgou que no Brasil se praticava 1 milhão e 400 mil abortos, né? Dados da Organização Mundial de Saúde. Então, a doutora Zilda Arnes, que é coordenadora da Pastoral Familiar, da Pastoral da Criança, e neste ano tinha sido indicada para o Prêmio Nobel da Paz. Então, ela, com toda essa autoridade, questionou a Organização Mundial de Saúde sobre esses dados. E a Organização Mundial de Saúde respondeu que esta pesquisa não era deles, que eles nunca tinham feito pesquisa sobre